Edilson Farias. Penteadeira, um lençol calado. Estas são lembranças de um grande amor. E hoje não tenho mais aquela buceta. O meu consolo é bater uma punheta e depois enxugo no meu paletó. Deve grudado em nosso suor. Volta, amor. Só ficou pra mim o cheiro do teu brinco no meu quarto. Aquele lençol galado e o penteiro comprido. Quando a gente ama e este alguém não está pra dar uma trepada. À toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. Quando deito nela, o meu pau levanta e começo logo a pensar em ti. E hoje não tenho mais aquela buceta. O meu consolo é bater uma punheta e depois enxugo no meu paletó. Eu guardo.